do passado de sol. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Você partiu de madrugada e não me disse nada, isso não se faz. Me deixou cheio de saudade e paixão. Não me conformo com a sua ingratidão. E não me disse nada, isso não se faz. Me deixou cheio de saudade e paixão. Não me conformo com a sua ingratidão. Você partiu, saudade me deixou. Eu chorei, nosso amor foi uma chama. Sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Abra a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, é hora da orgia, eu vou-me embora. Abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, é hora da orgia, eu vou-me embora. Vou partir e tu tens que me dar perdão, porque deixo contigo meu coração. Podes crer que acabando a orgia, voltarei para tua companhia. Vou partir e tu tens que me dar perdão, porque deixo contigo meu coração. Podes crer que acabando a orgia, voltarei para tua companhia. Abra a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, é hora da orgia, eu vou-me embora, embora, embora. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Prezado senhor Betting, envio este para, antes de tudo, saudar Vossa Senhoria e toda a maravilhosa equipe formada pelo Júnior e pelos demais que todas as semanas nos oferta o precioso Um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Essa verdadeira joia de reminiscências, quase sempre sem oportunidade de serem relembradas ou conhecidas pelas novas gerações de ouvintes em função dos interesses comerciais das demais rádios. É sempre uma viagem encantadora pela minha memória de menino e muitas vezes permanecer muito mais alguma de nossas raízes culturais. Nossa memória coletiva é, como é sobejamente conhecido, muito falha. A vossa audição é importante, pois não somente resgata preciosidade do passado, mas, sobretudo, pelo elevadíssimo nível das seleções musicais, o qual é imperioso ressaltar para destacar a relevância das pesquisas desenvolvidas pelo pessoal de suporte, aí, entre parênteses, Dona Eulália Betting à frente. E ele diz que esse lado lá, na Carolina do Norte, Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, não sei qual... Carolina do Sul, é. Carolina do Sul, Estados Unidos. E ele relembra aqui os versos de Castro Alves: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É ele, o nosso Genti, que reside lá nos Estados Unidos, Carolina do Sul, o senhor Humberto Sato. Pelas palavras elogiosas, amigo Humberto Sato, que nos acompanha pela internet, nós selecionamos a Carmen Miranda dando um show de interpretação nesta composição do João de Barro, em homenagem para sua memória, Minha Terra Tem Palmeiras. Ainda para ele, que reside lá nos Estados Unidos, Carolina do Sul, o nosso gentil ouvinte que nos acompanha pela internet, o senhor Humberto Sato, do musicólogo Ali Barroso. Belíssimo arranjo do Radamés. Chico Carlos Tan, Rio de Janeiro. Janeiro. são claras. Isto é o meu Brasil. Oh, esses montes, essas ilhas e matas, essas fontes, essas lindas cascatas. Isto é meu. Brasileira, ouve esta canção ligeira que fiz quase louco de saudade. Brasil, canje as cordas dos teus violões e canto teu canto de amor e vai fundo nos corações. Com gravações autênticas e originais pela Rede USP, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, mais um intervalo e na volta, o cantor que nasceu aqui em São Carlos, Cândido Botelho e Rolando Boldrin.